25 minutos em São José. Viu? Boa noite a você, um grande abraço, uma ótima noite de sábado, um domingo sensacional, é o nosso desejo. E a gente fica com vocês na melhor vida. De 34 minutos nesta noite gostosa de sábado, hoje dia 12 de janeiro de 1991. Vamos fazer a primeira viagem pela estrada do tempo para recordar aí, trazendo para você esse flashback que realmente marcou, né? Boy George.